eu vou chegar. Diego Rajá, das ruas de Taipas, Bagdá e Tão Rá. Eu vou chegar, Diego Rajá, das ruas de Taipas, Bagdá e Tão. Em grande estilo pra comédia, fica apreensivo, assim prossigo, torcendo pro bem. Meus parça fica zen também, na caranga escutando tem. Saudoso só bota também. Onde tem rap eu vou, onde tem rap eu vou. Seja no centro ou nas quebradas, o rap não para ainda. Repira minha pele, aquele boom bap, bate cabeça, pista de roda de break, os grafites. Hip hop vai prevalecer, hip hop vai prevalecer, hip hop vai prevalecer, hip hop vai prevalecer. Onde tem rap eu vou, onde tem rap eu vou. De rua, forma de expressão, estilo de vida que faz bater o coração. Nós inspiramos rap 365 dias por ano. E só quem é sabe do que eu tô falando. E chega chegando, os embalos vai vazando. Aqui não é moda não, é rap de janeiro a janeiro. Em qualquer estação, em qualquer situação, os vermes crescem os olhos nos manos de abarreta. Eu tô um pouco me lixando, pau no cu desses comédia. Hip hop vai prevalecer. Vamos cobrar as fita errada, vamos debater. Hip hop vai prevalecer. Hip hop vai prevalecer. Hip hop vai prevalecer. Hip hop vai prevalecer. Onde tem rap eu vou, onde tem rap eu vou. Onde tem rap eu vou, onde tem rap eu vou. Manos e minas, minas e manos, hip hop é o que nós inspiramos. Manos e minas, minas e manos, hip hop é o que nós inspiramos. Manos e minas, minas e manos, hip hop é o que nós inspiramos. It's bigger than hip hop, hip hop, hip.